Yeah, yeah. Uou, uou. E é pra vender, é pra vender, é pra vender. E é pra vender. Essa música foi feita pra você. E é pra vender, é pra vender. E é pra vender. Essa música foi feita pra você. E é pra vender. Apesar de não ter nenhum retorno do leão, preciso pagar contas como qualquer cidadão. Aí pensei se arrematam até peixes em leilão. Também vou começar a vender minha canção. E é pra vender, e é pra vender. Essa música foi feita pra você e é pra vender. Tanta coisa sem noção tentam vender na cara dura. Pulseira do equilíbrio e terreno lá na lua. O meu produto é de qualidade inovador. Orgulho para o código de defesa do consumidor. E é pra vender, e é pra vender. Essa música foi feita pra você. E é pra vender, e é pra vender. Música foi feita pra você e é pra vender. O produto é do bom, sem data de validade. Não tem cheiro, não tem cor, se escuta em toda a cidade. Se você não tem mais com o que gastar e tem milhões para torrar, compra essa canção que é valiosa como um carro Jaguar. Se não tem muita grana, faço uma oferta bacana. Divido mil vezes sem juros e a preço de banana. Não vou ser desonesto como muitos vendedores por aí, que trocam o vencimento do produto pro cliente consumir. Não vou manchar a minha imagem como de uma meretriz. O vendedor é aquele que faz seu cliente ser feliz. É pra vender, e é pra vender. Essa música foi feita pra você e é pra vender, é pra vender. E é pra vender. Essa música foi feita pra você e é pra vender. Compram e vendem qualquer coisa por aí, então vou dar mais uma opção também, yeah. Produtos vencem, quebram e fazem mal, mas o meu te anime e te deixa bem. É pra vender, e é pra vender. Essa música foi feita pra você. É pra vender, é pra vender. E é pra vender. Essa música foi feita pra você. É pra vender. Yeah, yeah. Whoa, whoa. E é pra vender, é pra vender.